gostosa. Eu como bosta todo dia, bosta é minha alegria. Eu gosto de comer a bosta da minha vizinha. Eu colo no banheiro dela quase todo dia pra comer muita bosta, a bosta da minha vizinha. Sou parceiro do Gustavo Sketch. Nós tá muito junto andando de skate, fazendo bolo de merda com glacê. Eu falo pra você, se não gostou vai se fuder, pois eu tô comendo bosta, tô comendo bosta, tô comendo bosta, várias bostas gostosas. Tô comendo bosta, tô comendo bosta, tô comendo bosta, várias bostas gostosas. Com muita bosta na barriga é minha alegria, quase todo dia como bosta da vizinha. Eu colo no banheiro, já vou logo pro banquete. No meu prato tem sopa de bosta com peixe, salada marrom, eu como igual bombom. É muito bom na minha barriga, cê sabe eu tenho dom. Meu irmão, não escuto, pareço megalodon. Comendo merda marrom, cê tá ligado, é bom pra caralho, pois eu tô comendo bosta, tô comendo bosta, tô comendo bosta, várias bostas gostosas. Tô comendo bosta, tô comendo bosta, tô comendo bosta, várias bostas gostosas. Yeah, eu racho a cuca nas ruas, meu irmão, comendo bosta. Vê se não mexe com a minha gangue, tá ligado? É a gangue do marrom, a gente tá em todos os banheiros públicos procurando bosta.